Roger, this one is Shield. Para autorização de decolagem. Verdade, consultora da 10, aguarda. Confirme chamar a torre, 2795. Permaneça na minha frequência, chave com a estivação para decolagem. Certo, é posto pronto, né? 2, 1, 3. Para o táxi, 3305, 8 na bordo, Fortaleza, 5 e 10. Aguarda para o táxi, 3305. Aguarda na posição, 3305. Bom 9058, ingresso IESH, portão 2. IESH 02, 9058. 78, solo aos 02. Primeira direita, taxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 3078. 1170 na escuta da torre. Afirma, Luciano. 1170, agora autorização de pouso. Ponto autorizado, pista 10, vento 90 graus, 8 nós. 305, observe a finalização do táxi da Boeing da Gol, portão 02, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Pátio Índia, seguindo Boeing, ponto de espera, chama para decolagem, tá? 605. Trabalhador 2-4, contato radar, autorizado de chegada bom médio 1, desce e mantém a 4 mil pés. TNH 1020. Bom médio 1, 4 mil pés, 1020, ok? Vamos. 1020, 2020. Ok, 1020, deixa para o 040, charme a 224. Pronto para a decolagem. Mais um minuto. Zero, solo 04, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Direita, Alfa Juliette, portão 1, 1170. Pistão 0, vento 1, 0 graus, 9 nós. A gente está falando 0, chama 6313. para 3305, pode estar pronto. Controle Salvador, 1208. Salvador 208-6313, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, estacionar 6313. Ana 313, contato radar, supervisão da São Bruno para o nível 360. São Bruno, confirmando 360. 360, nível de voo cruzado. Foi 3-4, porém a gente aceita 3-6, vou chamar 6-3, 1-3. Chamei 6-3, 1-3, aguarde coordenação junto a tu, recebi 3-0, porém eu vou confirmar junto a tu, certo? Sim, aguardou. Estou 1-0 graus, confirmado. Deixa eu ver, colar isso, 3-0. Decola aos 09, controle 120, destino 8. Para 2000 pés, TNH permanece 1020, cancelado as instruções em tempo. Autorizado até 2000, cancelado a restrição de SAP com 1020, né? 6224. 233, contato radar, desça via chegada a Bonfim para 4.6, terminal 1020. Via chegada a Bonfim para 4.6. Autorizado, parte estabilizada, 6224. Chame o centro e coordene diretamente na frequência 128.35, alterne 125.1. 3035, 25, manda para coordenar 633, boa noite. Boa noite. Nível 180, chame o centro Recife 1.2.85, alterna 1.25.45. Desce, 3.0, 7. Estabilizado, CM2-24. CM2-24, contante final ILS, chama a torre 1895. X-295, CM2-24, boa noite. Boa noite, bom povo. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Salve, boa noite, CM2-24, ILS X-ray 10. CM2-24. Autorizado o pouso na 1-0, o vento é sul, 089, o ajuste é 1020. Autorizado o pouso na 1-0, chama 224, com 1020. É 224 no solo aos 2 zona. É livre táxi via Alfa Juliette. O portão é o 04. Alfa Juliette, portão 4, acima 224. Contato radar, deu fazer a chegada com o Bombé 1 para 4.7, Fernandão 1.0 do 0. 4.000, Bombé 1 para 4.7, 1.0. Bola 723, deu para 2.000 pés. Com a localizadora, o Leão 1.0. 23, 2010, Salibrio e Eletro Modal Fabrilado. 384, Tower. Okay, I receive your flight plans on my screen. Are you ready to copy? Yes, to copy. This is Europa 084. Europa 084, clear to Madrid. Flight level 370. Via Upper Lulu 44 until Mike CRVOR. After FR flight plan route, departure from runway 10, and the new SID is Momo, Mikey Oscar, Mikey Oscar, departure, and then Rudy transition, Delta India, Lima, Uniform, Bravo transition, Rudy. Departure frequency 120.8, scope hold 5240. Isso para 2003, quando localizador, que é 1020, chamando 6212. 2000 pés, cancelada resistência, 14 resistências, 6212. Controle de Salvador, muito boa noite, Bono 3547A1, cruza 190. Bono 354, contato radar, desça para 4003, chegada Bonoide 1, Senegal 1020, cancelada a gestação. Cancelada a gestão, Bonoide 1, 104.000, Bono 020. Back in startup. Deploy for pushback and solo for Brazil 84. Bono 723 no solo aos 29, Lula Taxi, de Alfa e Kilo, posição a 2 Romeu. Ok, visitar de Alfa e Kilo para a posição 2 Romeu, Bono 723. Cuidado, desvios com o 1354. 1354, obrigado. Delta Yes Tower, 084, we're ready for stop pushback on set stand 1-1. Delta 084, clear for pushback and start out, report taxi. For stop pushback, we'll report taxi, 084. Desça para 2.000 pés, que é 1020, reporte localizador. 354, 2.000 pés, 1020, reportarei localizador. Linha 212, somos 37, libera a direita, táxi autorizado de alta, chame antes da Juliette. Taxi via 8.1 in India, on holding point, contact this frequency for departure. 8.1 India. via, contact the 54 departure of 084. Para ingresso no pátio principal 6212. Pessoal, Robert, muito boa noite. Com 1354, estabilizado ILS. 1354, foi autorizado pista 10, vento 180 graus 99. Teve pouso 10 com 1354. Juliette, portão 5. Portão 5, 1-2. Yes, hello, Europa 084, holding short on India. Europa 084, maintain position. Maintaining position, Europa 084. 354, solo 44, libera a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Autorizado Alfa Juliette para o 10, o voo 354. Final passageiro 4, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Rapaz 084. Clear takeoff runway 10, the wind is 180 degrees, 90 knots. Clear for takeoff runway 10, Rapaz 084. Alpha deviating right on course to avoid. Roger, Alpha, 08, focus on heading. Heading will be 310. Roger, you see your deviation, are you back on echo track? We put back on track, Alpha, 084. Para a Copa 9059. Autorizado Brasília 380 conforme rota do plano, peso Luno 7, Arboruno LF a saída com a primeira curva à direita, código 5243 e o controle 120, decimal 8. Direct Mike Sierra, Sierra Europa 084. Direita 5243, transforma 20180, controle 9059. A reação para posicionamento 9059. Delta Zero 84, contact Houston Center on frequency 126.85, backup 125.45. Sim, Center 126-85, backup 125.45, thank you, Bandeira 0084. Bom dia. Oi, Sim, Center 6224, Aracaju, plano autorizado para Aracaju, nível de voo 190, conforme rota do plano. A saída será a Conde, com curva esquerda, pista 10, código transponder é o 0220 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, 190, saída ponte, decola da 190, transponder 0320, controle 208, CMA 224. Só confirmando o código transponder é 0220 e a frequência do controle 1208 é a primeira curva esquerda após a decolagem. Primeira curva esquerda após a decolagem, 208 é o controle, transponder 0220, CMA 224. Correto, sentar a posição no meio.